Santo e o meu escondido, que foi o que ia passar. Santa Maria, é marcha de São João, leva a montanha da céu, passa por Gaia. Deixava de ser tripeiro, mas seria perdoeiro, e era sua cidade. Santa Maria, a volta da meia vivo, jeito meu escondido, que vai a minha razão. Já a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 73ª emissão de Quatras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje é dia de São João, homenagem a este santo padroeiro que é celebrada em várias cidades do país. São João, que se preze, tem direito a marchas populares e, por isso mesmo, iniciamos o nosso espaço desta sexta-feira, dia 24 de junho, com uma marcha São Joanina de Vila Nova de Gaia, realizada no desfile do ano passado, 2010. Outra marcha bem famosa destas épocas, e não só, será agora interpretada pelo seu autor, Carlos Paião. Chama-se Marcha do Peão das Nicas. Anda pela vida a putrica, bustica, larica, mangas, portuga. Fecha-se em copos e copas, cafés e cachopas, trabuca e madruga. Alfarro afiambrado, pachola remelgado, de grimpa levantada e garrafal. Amigo do amigo, farelo e muito umbigo, vestiu-se e veio a pé para o arraial. Viva Santo António, viva São João, viva o 10 de junho e a restauração. Viva até São Bento, se nos arranjar, muitos feriados para festejar. Gosta de armar ao efeito, baboso e com jeito, para ser bagalhudo. Mas na mulher do carteiro, já manca o dinheiro, alface se é tudo. Se ele anda a comer beco, gracina de um caneco, lá vai o lascarino para o granel. E faz as partes gagas, fosquinhas de aldeagas, palrando até fazer grande arancel. Viva o Santo António, viva o São João, viva o 10 de junho e a restauração. Viva até São Bento, se nos arranjar, muitos feriados para festejar. patinzinhos são só descaminhos. Vai dar ao esquinaço. És estupião das nicas, das bocas e das dicas que pegas nos calcantes e te vais. Adeus, leão dos trouxas, chupado das carochas, que foste no embrulho uma vez mais. Viva o Santo António, viva o São João, viva o 10 de junho e a restauração. Viva até São Bento, se nos arranjar muitos feriados para festejar. Calma, opera significativamente, pois poderemos escutar agora um fado. Com letra de Linhares Barbosa e música de José Marques, a voz de Berta Cardoso traz-nos Noite de São João. Foi uma noite de verão, que eu resolvi ir ao baile. Que é castiço e vai triste. Bati para a mente com a canoa de Lisboa, tão risca e fadista. Bati para a mente com a canoa de Lisboa, tão pitoresca e fadista. Nós caiamos por instinto, não nos sentimos mal no peito. E ali há procurar procura de uma jura de um rapaz de azeite. Que tem três ou quatro rodas, colhas, cordas, quase todas e por mim que era fatal. Tive de cantar o fado, ficava num canto do arraial. Tive de cantar o fado, ficava num canto do arraial. Que noite são os brumos, noite de traição daquele vale da estrina. Com a mais bela das varinhas. O tal que me levava também estava, mas dançava com a mais bela das varinhas. Como quem não há de ser divertido, entrar no vira nem sequer me divertido. Descalcei uma chinela, ele que andava com ela virou-se e saiu. Noite de São João que se celebrou precisamente na noite passada, no Festival de Música Tradicional Portuguesa de Braga, em setembro de 2007, estiveram presentes os Arco do Bojo. Ouçamos ao vivo o grupo a interpretar cantigas populares a São João. Thank you.

sai, espelho de água, trata e guarda o que é nosso afinal. Antena Web. Cada dia que passa, há mais vítimas nas estradas portuguesas. Se não quer fazer parte das estatísticas, conduza com prudência. Um conselho, Rádio Antena Web. www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias desde 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. A coisa tá preta. Mas já não é preciso. É que agora existe uma estação de rádio com preços à sua medida. Anuncie para o mundo inteiro através da Rádio Antena Web, com preços bastante competitivos, justos, mas acessíveis para si. Seja uma grande, média ou pequena empresa, seja até mesmo um particular, pode anunciar sem qualquer problema na nossa estação. Contacte-nos, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então contacte-nos via telefone entre as 11 e as 22 horas de segunda a sábado pelo número 96-7572-982. Faça frente à crise anunciando na Rádio Antena Web. Vai ver que o negócio vai melhorar. Abrimos a segunda parte com uma canção que recorda um pequeno e singelo objeto que está para os festejos dos santos populares, como o sol e o vento e as ondas são para os oceanos. É uma importante erva aromática, será mesmo considerada uma erva sagrada pelos indianos e uma erva dos namorados pelos romanos. Da autoria de Alberto Rodrigues e de Casimiro Ramos, um fado marcha na voz de Mariana Silva, intitulado Marcha dos Manjericos. Rapazes, a festa é nossa, ai, ai, ai, há nas ruas bailarico. Fica em casa quem não possa, ai, ai, ai, pôr no peito manjerico. Do lado do coração, ai, ai, ai, posto com graça e beleza. Tem a velha tradição das festas de São João, desta terra portuguesa. O meu manjerico no cheiro adivinha, que a alma sozinha se murcha a pensar. Manjerico rico, dá-me o teu cheirinho, para o meu amorzinho tornar a voltar. Não te esqueças não, disto que te peço, sabes que mereço a tua afeição. Tu és a flor que mais cheiro tem, se me des o teu frescor, eu sei que volta ao meu bem. O manjerico tardou, ai, ai, ai, a fazer minha vontade, mas o meu amor voltou, ai, ai, ai, para me dar a felicidade. Depois de tanta aventura, ai, ai, ai, que o manjerico me deu, para lhe mostrar ternura, deito-lhe água com fartura, para viver mais do que eu. O meu manjerico no cheiro adivinha, que a alma sozinha se murcha a pensar. Manjerico rico, dá-me o teu cheirinho, para o meu amorzinho tornar a voltar. Não te esqueças não, disto te peço, sabes que mereço a tua afeição. Tu és a flor que mais cheiro tem. Se me des o teu frescor, eu sei que volta ao meu bem. Não te esqueças, não diz que te peço. Sabes que mereço a tua afeição. Tu és a flor que mais cheiro tem. Se me des o teu frescor, eu sei que volta ao meu bem. Uma voz que é desde logo associada a esta época festiva é de Lenita Gentil, que neste passo nos traz a sua Marcha de São João. Olha um foguete a estourar, que vem lembrar que estamos no São João. Olha um pazinho a namorar, que vem lembrar o bater do coração. São João, a noite é tua, vem para a rua ouvir cantar. Vem dançar, feliz, contente, na marcha da gente que é tão popular. São João, a noite é tua, vem para a rua, para a reinação. Sejas velho ou sejas novo, vem juntar-te ao povo com arco e balão. Erva cidreira e manjericos, com bailaricos, fogueira desta cidade. Às fontainhas, as raparigas levam cantigas que mais tarde são saudade. São João, a noite é tua, vem para a rua ouvir cantar. Vem dançar, feliz, contente, na marcha da gente que é tão popular. No ano de 1933, Beatriz Costa e Vasco Santana eram dois dos protagonistas do filme português A Canção de Lisboa. Vamos entrar nas rusgas, tocar o Funga H e o Solidó na noite de São João com Olha o Bolão. Com o meu estudante que ficou como uma fera. Oh, ia, ai, fui comprar um manjerico. Oh, ia, ai, vou daqui para o bailarico. E tenho um gaiato aqui de pendurado, que é mesmo o retrato do meu namorado. E tenho um gaiato aqui de pendurado, que é mesmo o retrato do meu namorado. Só com pinta, só com sólido. Olha o balão na noite de São João, para não andar maçado da pequena mulher. Com muita pena minha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado ao dia de São João, que se comemora precisamente neste dia 24 de junho. Para encerrar o nosso espaço, vamos dar um lugar aos mais novos. É eles que compete manter e expandir as tradições das pessoas como eu, as mais experientes. No programa televisivo Uma Canção para Ti, e porque o Santo António já se acabou e não faltará muito para o Santo Pedro acabar, algumas crianças interpretaram São João Bonito. Muito boa tarde e até uma próxima oportunidade.